Ai, caramba, porra, pior que eu tô com vergonha, não sei por quê. Faz tanto tempo que eu não falo, não gravo contigo. Estou com vergonha. Vergonha. Mas enfim. Que bosta, mas enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Acervo Perdido Podcast. Ou melhor, mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Tô há tanto tempo sem gravar que eu esqueci o script, e é isso. Tô aqui com um Normal. projeto piloto com meu amigo Anded, que é o Acervo Perdido Salve, salve. Playlist, que é um projeto que ele já havia morrido, mas eu agora vou tentar uma nova abordagem. E o tema dessa playlist é nada mais nada menos do que trilhas sonoras que são bem marcantes. Essa playlist foi bem difícil para eu fazer, porque foi um desafio incrível de montar uma playlist só com três músicas, incluindo o próprio Undead, que também sofreu para fazer essa playlist. Ele disse que teve que tomar três Rivotril, 1 litro de cachaça e 2 litros de café para poder fazer essa playlist, porque ele não sabia como montar com simplesmente três músicas. Então é isso. Se apresente aí, Anded, mais uma vez aí, o Senhora. anfitrião dessa edição do podcast. Ah, tá, pronto. Ah, é que eu me antecipei na hora, né? Senhoras e senhores, aqui quem fala é Undead Morto-Vivo, seu ADM da sua página de post favorita e humilde convidado. Novamente eu me apresento como anfitrião no meu, só que eu sou humilde convidado agora e a gente vai falar bobagens e se emocionar, por que não se emocionar, com as nossas playlists do coração. É, e é uma playlist bem curta, né? Só três músicas e como é um projeto piloto, novamente a gente vai testar, vai ver no que é que dá. Se vocês gostarem, espero que vocês consigam dar o feedback e a gente vai tentando aí aprimorar e fazer uma playlist mais agradável com mais músicas. Mas enfim, o tema é de trilha sonora de jogos, como já falei, e a primeira música que eu escolhi é a do Ragnarok, que é a música da Cidade de Prontera. Cara, eu escolhi essa música porque Ragnarok foi o primeiro MMORPG que eu joguei e eu tive várias histórias, assim, bestas, até porque eu era criança, não sabia jogar MMO, e eu jogava no servidor pirata EmulaBR, que era um site para emulação em geral, e eles tinham um servidor lá que era do próprio Ragnarok e tinha parceria com outros também servidores piratas. E era muito legal porque meu irmão mais velho ele jogava, ele me ensinava e tinha muita coisa lá que eu gostava de explorar. O Ragnarok ele tem um 3D muito bem desenhado, o mapa também é perfeito e eu gostava muito só de passear no mapa. Eu vivia morrendo naquele jogo, mas ao mesmo tempo eu amava ficar explorando até as partes que tinham os monstros fortes. Eu ficava lá, morria direto e às vezes só ficava para poder ficar escutando a música. Mas o ponto principal era a cidade de Prontera, que hoje em dia quem joga no servidor original, e quem joga no servidor original sempre tem uma grande dificuldade para andar pelo mapa, porque não consegue nem clicar direito, que é lotado ali, é cheio de pessoal fazendo venda, etc. Mas no EmulaBR era uma cidade até vazia, bem tranquila, você podia conversar com o pessoal, você podia fazer suas vendas também, enfim. Então é isso, esse é o Theme of Prontera do Ragnarok Online. Escutem aí. Thank you. só queria dizer que eu conheci Ragnarok muito muito tarde, né? Então, à medida que tu foi contando da tua experiência mais novo, eu fui lembrando da minha experiência do ano passado jogando com meu amigo da faculdade. Foi É só fazer esse link, né, entre o que a gente acabou de ouvir e o que a gente vai ouvir agora. E cara, como eu gostaria de ter conhecido Ragnarok antes, mas enfim, né? Cara, a minha primeira música, ela é de jogo, mas ela não é de jogo. O nome dela é When You Were Young, do The Killers. Ela tá presente no Guitar Hero 3. Cara, essa é E, muito cara, boa. eu pirava nessa música quando eu era moleque, sabe, naquela hora que ele pega a guitarra. Valeu. E tem aquela parte que ele faz. Essa parte é muito boa também. Eu acho que é a parte que eu mais gosto de tocar. Cara, e assim, eu esqueci dela por anos na minha vida. E aos 12 anos, quando eu recebi um pendrive de, acho que foi isso. Recebi um pendrive de presente do meu tio, já falecido, com várias músicas. E eu passei essas músicas pro meu celular na época, que naquela época, pessoal, a gente não usava Spotify nem nada, a gente pirateava na cara dura, né? Então, a gente ainda faz isso, bora combinar, mas naquela época a gente não tinha opção do Spotify. E eu, ouvindo as músicas aleatoriamente, reconheci o When You Were Young. E eu tava na escola, então quando eu escuto essa música, eu já volto a ter 12 anos, fazendo trabalhos da escola à tarde e brincando com os meus amigos, falando bobagem, andando pela cidade debaixo do sol quente. E é isso, cara. Escutem aí, essa música é incrível demais. Ela dá um Não, gás. cara, essa música é muito, muito boa. Eu lembro que eu joguei já co-op com um amigo meu e era de tradição, ele gostava muito dessa música também e era de praxe. Ele simplesmente chegava e dizia, cara, a gente vai colocar essa como sempre como primeira. Assim que abriu o Guitar Hero, é só essa e não tem mais. E vai, se você quiser jogar qualquer outra música, vai ter que ser essa daqui primeiro. Mas é isso. É, vamos colocar aqui When You Were Young. Nossa, velho. Very, very Patrocina. wrong. Do The Killers aí. Enfim. Patrocinado pelo CCAA e Fisk. Vamos lá. Waiting on some beautiful boy to save you from your old way. É, a minha segunda música agora dessa playlist é a Carnival Date do Bully, que é composta pelo Shaun Lee, que eu acredito não é um cara que dá golpes de karatê ou qualquer outra arte asiática aí que eu não sei, mas é um cara que ele tem um bom domínio na trilha sonora do Bully e o destaque dele é sempre no baixo. Ele faz muita música com um bom groove e a Carnival Date ela tem um motivo triste e um motivo até que também bom para eu escolher essa música. O motivo triste foi que quando eu tava jogando Bully, tem a missão que é para você levar uma garota no parque. Eu tenho uma cadelinha que ela tava grávida e ela já tava entrando em trabalho de parto e a gente não sabia que ela tinha sido envenenada. Então, enquanto ela tava meio que sofrendo com isso e minha mãe tava ajudando, eu tava meio que terminando essa missão e foi quando começou todo o processo, né? Dela parir os filhos e a gente dar banho, etc. E meio que eu parei o jogo com a música lá tocando, e eu lembro que foi toda essa cena. No dia seguinte, essa minha cadelinha acabou morrendo. Então, eu me lembro muito, e ela, como ela me lembra também essa cadelinha, me lembra os bons momentos também que eu tive com ela, porque, querendo ou não, foi, eu conheci ela de um jeitinho até que especial. Eu tava bem triste, ela veio no meio da rua, e eu acabei adotando ela. Ela é uma cadelinha bem carinhosa. E o outro motivo que eu escolhi também essa música é porque ela é muito neutra também para mim. Por mais que ela me lembre um pouco esse momento triste, mas ela também é muito neutra. Você pode escutar ela nos dois momentos, você triste ou você feliz. Porque ela também, dependendo do seu humor, ela é uma música triste e também ela pode ser uma música normal e até romântica. Tanto que quando eu mostro para algumas pessoas, todo mundo mostra um sentimento diferente quando ouve ela. Então, essa neutralidade em algumas músicas da trilha sonora do Bully é o que me fez colocar essa também especial. Mas é isso. Vamos tocar aqui Carnival Date do Bully. Escutem aí. Cara, a segunda música, ela é mais delicadinha. O nome dela é Epilogue to Good Friends, do jogo Chrono Trigger, de Super Nintendo. Ela é uma música que toca em momentos-chave do jogo. Momentos mais delicados, mais emotivos. E, cara, eu zerei Chrono Trigger, acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu odiava RPG. Eu odiava RPG porque a gente não podia escolher o ataque, né? Ou melhor, a gente não podia apertar a bola e o personagem dar uma porradinha. Não. O que eu via de RPG era que a gente escolhia o ataque e o personagem batia. Isso me deixava muito irritado. Eu achava que eu estava sendo enganado. Mas Chrono Trigger foi o jogo que me fez vencer esse preconceito. E não só isso, a época inteira, sabe? E a certa melancolia que a música te traz, ela te faz pensar um pouco na efemeridade da vida, sabe? Ou naqueles momentos mais carinhosos da infância. Não sei se vocês me entendem. Vocês vão entender quando vocês ouvirem a música. Ela é muito querida para mim. Cara, Chrono Trigger, eu tô meio dislexo, dei tanto que eu parei de gravar já, mas enfim. É, o pessoal fala, é Chrono Trigger, Chrono Tiger, é Chrono Dragão, Chrono Tigre, eu não sei. O pessoal fala Cara. é tanta pronúncia diferente que eu não sei, mas esse jogo, eu não cheguei a jogar ele por completo, eu baixei no emulador, ou melhor, adquiri de forma não oficial o jogo, mas enfim. Eu tô jogando ainda, não prestei muita atenção na trilha sonora, confesso, mas assim, no caso, durante a gameplay. Mas, cara, eu já peguei umas playlists que o pessoal faz, selecionando as melhores, né, as mais calmas até. E o jogo é muito rico em trilha sonora. Inclusive, tem a OST é composta de 3 CDs, mais ou menos. E vale muito a pena você dar uma olhada, pelo menos pegar o mix das melhores que o pessoal, que os fãs. Colocam no YouTube, eu recomendo muito. Mas é isso aí. Epílogo to Good Friends. Escutem aí. A terceira música e última da minha playlist é também do Guitar Hero, mas é do primeiro Guitar Hero, chamada Killer Queen, da banda Queen. Foi a primeira música que eu gostei do Queen e também foi a primeira música que eu gostei do jogo. De princípio, o Guitar Hero, ele era para ser a história era de uma banda cover, e tanto que, se você for parar para ver as músicas do Guitar Hero 1 e do Guitar Hero 2, elas são totalmente covers. A banda, que é o Sound. Eu não estou lembrando agora, mas é som de alguma coisa group. E eles faziam som de wave, alguma coisa assim, se me falha a memória. Mas é uma banda que eles replicavam muito bem a voz dos cantores. E, cara, se você for parar para ver a Killer Queen do Guitar Hero com a do Freddie Mercury, você ainda, quando você não, se você não tivesse ouvido o Queen primeiro, você não consegue distinguir direito. Se você colocar para assim, as músicas, é meio que por igual, sabe? E isso que deixou muito foda o trabalho do pessoal e que me fez também colocar essa música aqui, porque o Guitar Hero 1, ele já é uma banda cover e todas as músicas que compõem, tirando a instrumental, que é a Frankenstein, ela é muito, muito boa, cara. E o pessoal fez um grande trabalho para justamente passar a ideia de que é uma banda cover. Enfim, Guitar Hero, Killer Queen, escutem aí. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to geisha minor. Then again, incidentally, she was in that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Cara, a minha última música é do Naruto Ultimate Ninja 1. Ou, minto, 4. E eu chamava de Naruto Shippuden 1. Eu chamava de Naruto Shippuden 1, que é do PlayStation 2. É, eu esqueci o nome dela aqui, mas eu mandei no nosso conversa. É, Naruto Ultimate Ninja 4, Survivor Exercise Field. Ela é uma música que toca num dos campos de batalha do jogo, né? Você escolhe para lutar contra seu amiguinho e encher ele de porrada. Tem um campo lá, que é o campo de treino, que é de treino de sobrevivência, né? E essa música, cara, eu começo a escutá-la, eu volto para a quarta série. Naquela época, 2000, 2008, 2009, a gente ainda se reunia bac... Desculpa, acho que a minha vai ser dando retorno. Ah, Ok. foi mal. É, a gente ainda se reunia bastante aqui em casa, né, quando tinha festa de aniversário de alguém. Então, Eu não lembro de quem foi o aniversário em específico, mas foram tantos aniversários, cara, que a gente comemorou. E eu sempre levava meu PS2, ou alguém levava o PS2, e tinha que rolar um Narutinho. Então rolava aquele campeonato entre primos. E então começava. E aí o pau começava a quebrar. E, não, para de usar esse personagem, ele é muito apelão. E, cara, eu não sei, bicho, eu sinto saudade desse tempo, porque parece que era um tempo mais simples, sabe? Eu talvez reclamasse porque eu era criança, etc. Mas, poxa, tava todo mundo lá. Hoje não, hoje eu encontro pouco com os meus primos, sabe? Eu tenho lá alguma responsabilidade nisso, sim. Mas, em parte, é por causa das obrigações da vida, pô. Já somos adultos, né? Então, querendo ou não, cada um vai pro seu lado. Mas, cara, é eu escutar essa música do Narutinho, eu volto para esse tempo, não tem como. Coca-Cola, churrasco e xingar primo. Era muito bom. Cara, esse jogo para mim eu não joguei muito, mas ele foi emblemático da seguinte forma, que eu lembro que o pessoal também aqui se juntava muito para jogar esse jogo, tanto que eu tenho ele aqui no meu PS2 para quando algum amigo meu de longa data vem e quer jogar alguma coisa, ou longa data que assim, né, eu tenho 21 anos, parece que eu tenho uns 30, né, falando isso. Mas enfim, aqui tinha umas locadoras, uns fliperamas, e tinha aqueles, eu não sei se por aí tinha, que era uma TV, era tipo um gabinete de fliperama, aí você colocava lá uma moeda de R$ 25, e o Play 2 ligava junto com a TV, e tinha um temporizador, uns 30 minutos, cada, sei lá, 25 centavos era meia hora, 15 minutos, enfim. E o pessoal juntava, fazia uma cota lá, e colocava, sei lá, 2 horas, 3, para ficar o dia inteiro jogando lá e fazendo o campeonato, era muito bom. E eu lembro muito que juntava o pessoal, até gente que não se batia direito, se juntava lá, ficava mó de boa. Enfim, o jogo, eu vi que muita gente se estressava jogando também, porque tinha muito personagem apelão. Mas eu via que juntava muito a galera esse Naruto. Saudade. Enfim, vamos lá. Naruto Ultimate Ninja 4 Survival Exercise 5. Escutem aí.